520 no solo aos 47, corrija os 37, direita Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4, 3520. Boa noite, no meio está estabilizado em LS, da 1-0. Boa noite, no meio, complete LS, chama a torre, boa noite, meia dúzia, vamos pulo. Boa noite, meia dúzia, obrigado. Boa noite, 9-6, chama Recife agora, frequência 1-2-6, 8-5, alterne 1-2-5, decimal 4-5, boa noite, 9-6. 2-6-8-5, 2-5-4-5, obrigado, boa. Baixado e travado, moleque no meio. Boa noite, no meio, baixado e travado, uma milha para iniciar. Boa noite, no meio, livre pouso, pista 10, 170 graus, 089. Livre pouso, 910, noite no meio. 43, libera a pista, próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa Juliette, portão 05, nesta frequência, 1896. Direita, Alfa Juliette, 05, 1896.